São cinco dedos, cada qual com seus segredos, lado a lado, lado a lado, do teimoso polegar que dá de dadas a agarrar ao mais fininho, o mindinho. Cinco dedos são cinco bons brinquedos em sincronização. Um por um aqui estão, resguardados no dedal da nossa mão. O dedo médio fica ao meio, que remédio é se na sua capicua? O altivo indicador aponta o bem indicador, e o anelar dá jeito a quem noivar, polegando, palmo a palmo, palmilhando, como um circo em construção. Um por um aqui estão, são diferentes, mas unidos dão a mão. E assim como a cinco sinto os dedos musicais, e os meus cinco sentidos em crescendo já são mais. Cinco dedos, cinco pados sustenizam num bemol, dó, ré, mi, fá, sol. Há cinco simples, simples como o sol. E brinco com afinco, queria ser um girassol. Nananana. Até para ser dedo é preciso ter unhas. São cinco dedos, são delícias, são enredos dedicados, dedilhados, e num dédalo de dedos deduzidos a lição, são amigos que nós temos mesmo a